Esse é o 5972. Siga o grado azul, ponto de espera 1895-1018, bom voo. Aqui o azul, 1895-1018, obrigado. 723, complete final ILS, chame torre 1-18-95. 89, tira até daqui a pouco. Salvador Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 340, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita da EL, transição Motiva, 5061, transponder e controle em 1935, Rio 5934. Salvador Azul. 5934, Autoridade Guarulhos, Serra Bravo, 340, Motiva, agora da EL, Motiva, 5061, controle está em 5974, está correto, parte 3, chame pronto. Parte 3, não para o Chega Trânsito. Autorizado, acionamento, chame taxa 5974. Salo azul 4909. Parte 3, para o Chega Trânsito. Saudou, cordial, boa noite, o Rio 5972, vai cruzar 2000 na subida da EL. Boa noite, Rio 5972, contato no radar, Cida da EL, subo 360. Cida da EL, pode ir embora por direita, dá pra gente? Beira 5972. Beira, ciente. 727, tá autorizado o push flexionamento para azul 4959. Salvador, azul 5001, no ponto de espera da 1-0, pronto. Tem 5001, não mantém o ponto de espera. Mantendo, 5001. LS 1970. 970, Livre LS, chame torre 11895. 295, obrigado. Boa noite, Gol 970, número 2. Gol 970, boa noite, continua a aproximação número 2 para a pouco. Guardando. direcionamento 03. Na 6224, autorizado, sobre flex. Demorar. Agora de táxi. Solo 30, libere direito, chame solo em 121, décima 1. Direita 211, 723. 1251, até a volta. O 970, pouso autorizado, pistão no 0, vento 08090 graus 89. Ele pouso na pistão no 0, voo 970. Os 3 táxi são para a parte antes da Juliette. A parte da Juliette é para o canal do 770. Solo 624. Prossigo. Vamos passar ali, back. Aqui. Aqui, obrigado. Azul 5001 na escuta? Prossiga, 5001. O senhor teria condições de agilizar para decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo, 5001. Sim, se aguardando apenas mais alguns instantes para alinhamento. Aguardando, 5001. 4 com mel. Após o táxi, início do táxi do companhia ainda agora autorizado, 2734. Tá, sim, a gente pode estar aqui da nossa aeronave da companhia, está autorizado, 2774. 5001, ali mantém pistão no 0. Ali mantém 1 no 0, 5001. Estabilizado no exército, 1868. 868, livre S, chame torre 1 no 8, décima 95. 1-9-8-9-5-9-8-8, boa noite. Torre, Samuel, 1-8-6-8, 3 milhas pro externo, boa noite. Boa noite, 1-8-6-8, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa o tráfego Embraer da Azul, ingressa neste momento na pista, em breve iniciará a rolagem. Sim, só para resolver, 1-8-6-8, aguardando autorização. Guarda um táxi, vai seguir o 27 da Rio. Após o mesmo iniciar, pode iniciar? Comando. Seguindo? Afirmo, 1018 no ajuste, 2895. Após o táxi do Rio, vai seguir o mesmo. 1018, torre 1895. Obrigado, boa noite. Olá, boa noite, gol 1970, Libranda. Gol 1970, táxi alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, reportará antes da Juliette, do 1970. Prova, Senhor, 1224, Senhor, 193 a bordo, pois o senhor deu e altera a marcha maior para o táxi. Xavi, por favor, confirme. 1-5-3. Senhor, 1224, táxi autorizado à direita, sigo sideral 1895, 1018, bom voo. Direito, 5974, siga o Avianca, posso esperar 1895, 1018 no ajuste, por favor. Seu Avianca, posso esperar 1895, 868, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 grau, 79. Livre pouso na pistão no 0, boa noite, 68. Azul 5001, decola ao 34, controle 11935. 11935, azul 5001. Controle, boa noite, azul 5001. Azul 5001, contato radar, saída da Elso, 320. Saída da Elso, subindo para o 320, azul 5001. Azul 4959, solo. Prossiga para o 4959, azul. Mantenha a posição na saída do pátio 3 para dar passagem ao 37 da Gol para ingressar no pátio principal. Vai manter a posição na saída do pátio 3, o azul 4959. Gol 1723, aproximando Juliette. Gol 1723, após 27 da Rio, Juliette, portão 11. Após 27 da Rio, Juliette, 1, gol 1723, obrigado. Gol 1974 e companhia para a remota 12. Gol 1970, sigo companhia até a remota 12. Segue o companhia remota 12, gol 1970. Line 973, line up and wait, runway 10. Roger, line up and wait, runway 10, sit on 999. Uno 868, solo 36, direito, no 21, décimo 1. 211, livrando a direita, Uno 868. Poderia confirmar a posição 1-1 ou 0-1? Jogou no 7-2-3, posição 11. Ah, obrigado. Line 973, clear takeoff on runway 10, wind 110 degrees 8 knots. Clear takeoff, geral 9973. Boa noite, 68, livrou, boa noite. Boa noite, boa noite, 68, táxi de Alfa, partilhante da Juliette. Alfa, da Juliette, 8-9. 4959, prossiga até o ponto de espera. Prossegue até o ponto de espera, o azul 4959. Boa noite, Michelin 624, ponto de espera próximo. Ali mantém pistão no zero, Michelin 6224. Ali mantém. São Luz, Salvador Azul 2724, pronto para o táxi com 72 a bordo. 4h20 de autonomia, altera na vitória. Azul 7774, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Quando lá, mantém a posição de passagem ao 37 da Gol, após até o ponto de espera. Pistão 1-0, ajuste 1-0, 1-8, torre 1895. Tá, gente, então táxi autorizado até o pátio 3, dando passagem ao Gol. Após a passagem, táxi autorizado até a ponte zero, 2-2-2-9-5, no 0-1-8, 2-7-7-4. Boa noite, 68, Juliette, portão 0-1. Boa noite, Madrid, thank you. Presente, o 5-0-0-1. Salvador, approach, geral 9973. 09973, away the center, climbing for level 360 on dial departure. 360 on dial departure, possible to fly direct Leda. The position 9973. Leda position. E o 5974 ali mantém, pistão no zero. Puxando aí 6224, decola os 40, controle 11935, bom voo. 1935, boa noite. Controle, boa noite, Chanel 6324. Boa noite, Chiné 6224, contato radar, você da Conde, suba para o nível 190. Na Conde 190, 6224. Salvador, boa, passarela 2224 com a Alfa. Boa noite, passarela 2224, dá presente voo e para o ASAP, para chegar a Mari, reporte no ideal de descida. O ASAP já está no ideal, senhor. 2224, deixa para o nível 050. 050, vou anotar para 2224, obrigado. Cinco, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 619. Salvador, boa noite, azul 4959, para autorizar, está pronto, vai esperar dar como zero. Azul 4959, após a rolagem do Boeing da Rio, ali mantém. Após o Rio, ali mantém. O Azul 4959. 125, decima 1, alternando no 33, decima 25, Azul 5001. Salvador, boa noite, azul 2724, pronto no ponto de espera número 2. Azul 2774, boa noite, número 2. Quem te mantém o ponto de espera 2774? Vai manter o ponto de espera 2774. Rio 5974, decola aos 43, controle 119, decimal 35. 119.35, boa noite, 5974. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974. Salvador Approach, 09973. Rio 5974, contato radar, decolagem, subo 340 na saída da EL. 340, saída da EL, Rio 5974. 09973, com 9600, no frequency 125.1. 125.1, thank you. 4959, atenda a possível esteira do Boeing que decolou livre, decolagem pistão no zero, vento no 00 grau 79. Decolagem autorizada para o azul 4959, atenta a estreita turbulência do Boeing que decolou. Controle da Senera 6224, solicitando o nível final 1970. 706224, suba e mantenha. 1970. 774, alinhe e mantém pistão no zero. Alinhe e mantenha no zero, 2774. Chegada Mário, desça para o nível 050. Mário 050, 450. Oxanero 6224 está presente, pro do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6224. Decolos 46, controle 119, decimal 35. 119, 35, obrigado, direita. Controle de Salvador, boa noite, o Azul 4959. Azul 4959, boa noite, contato radar, saída Coral, suba nível 140. Na saída Coral, sobe 140, Azul 4959. Do 2224, após de TAP, ele só para 2000 pés, ajuste 108, reporte localizador do pistão no 0. Descida 2000 pés, ajuste 108, reporte estabilizado, passaria do 2224. Controle Azul 4959. 4959. Autoriza direto Coral, está presente? Autoriza direto Coral 4959. Autoriza direto Coral Azul 4959. Obrigado, senhor. O 2774, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 89. Livre decolagem, azul 2774, pistão no zero. 3600, Vana Proa de TAP, chegada Mari, desça para o nível 050. 0 TAP, controle da Xena 624, audiência. 024, Xena agora Aracaju em 1203 e para solicitar a descida, o seu radar encerrado, com voo. Controle Salvador, boa noite, azul 2774 decolado na Coral. Boa noite, azul 2774, contato do radar, que é da Coral Suba, nível 180. 180 no perfil da Coral, 2774. E o 5974, chama agora Centro Recife na frequência 1251, alterna 3325. Recife 251, 3325, boa noite, 5974. Salvador, boa noite. Gol 1098, Júlio 207, para o 170, feito da informação alfa. Código 1098, chegada Mari, desceu para o nível 060. Chegada Mari para o 060, gol 1098. Código azul 407. 07, desceu para 2000 pés, ajustado 2018, meu próximo lock. 2000 pés, ajustado, botará no lock, liberado a velocidade. Sempre faz o critério. Boa noite, Xena 6212, chegada Mari, desça para o nível 070. Sereno 2224, estabilizado. Sereno 2224, líder SX, torre 11895. 1895, passarela 2224, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, passaredo 2224, passando externo, baixar travado. Passaredo 2224, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 62 nós. Tem livre pouso, pista 10, passaredo 2224. Agradecido, TAM 3600. 3600, pista para 2000 pés, ajuste 108, reporte localizador livre, LF. Para 2000 pés, reportar estabilizado, localizador 3600. Só confirmando, pode descer direto e considerar a inspeção em TAP por TAM 3600? Pode ser, desce 2000 pés, reporte no LOC livre, LF. Afirmativo, então se considera a restrição e reporta a estabilidade do 3600. Azul 4107. 211, obrigado. Passo 8, Renato 5. Quatro no 07, na escuta? Afirmo, baixar travado. Não. 098, desça para 2000 pés, ajuste 108, reporte localizador pista 10. Positivo autorizado para 2000 pés, 1018, informaremos estabilizado na RSSD da pista 10, está liberada a restrição de etapa. liberada a restrição da ETAP, é o 1098. Liberada a restrição em ETAP, desce para 2.000 pés sem restrições, voo 1098. Oceanero 6212, desça para o nível 050. Voo 4107, sala 02, libera a direita, sala 121, decimal 1. Um abraço, Amaral, 211, abraço. Boa noite, Azul 4107, Lisboa, Anápolis. Azul 4107, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, posição 08, Azul 4107. 2600, Xavier Torre, 1895. 1895, boa noite. Desde o nosso computador já está identificação, vou ir na proa de Duna, desça para 4, meu pé, o ajuste no 08. No 08. Na 6212, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. interceptar o localizador LS e visual com o campo como número 2, voo 1098. O 098, chame a torre em 1895. 2895, obrigado, uma ótima noite. Realmente. Salvador, boa noite, voo 1098, como número 2 no ILS-10. 1098, continue a aproximação, informarei que está livre. Aguardando que está livre, voo 098. Miguel, com 201, obrigado, boa noite. Boa noite. De 600, solo ao 07, direito no 211. 211, boa noite. Voo 1098 é livre, pois? Agora sim, pista livre, pouso autorizado no 098, vento 090 graus, 5 nós. 90 com 5, autorizado, pouso pista 10, voo 098, obrigado. 00, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, TAN 3600. Com 2, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 098, está autorizado, assinado o procedimento IRS e reporte estabilizado. Para 2-7-0-0-8, IRS, autorizado 0. Salvador, approach control, good evening, Azul 2713. Azul 2713, 70 miles northeast of Salvador Vila, with the contact, fly direct to both intersection, report red for distance. Direct to Bonta, report. E a 2-1-2 continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Zero-nove-oito, solo ao 09, libera a direita, solo no 2-1-1. Direito, solo 2-1-1, obrigado. Azul 2774, 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Léo em 120-1. 120-1, 2774, boa noite. Boa noite, bom voo. Sané 6212, solo 12, libera direita, solo 1211. Direita 219, também 219. Chiné 6212, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3, posição 612. Alfa Kilo Pátio 3, 612, Chiné 612. Azul 2713, request to send up. Azul 2713, descend 4,000 feet, descendente 10018. 4,000 10018. Confirmando a posição 62 e a posição 5. Passado pelo certo foi 62, ok? Mas pode que o sinalizador, se tiver. Então tá, então tô seguindo o sinalizador aqui, vai com a sala aqui na 5 Lima. Gente, siga o sinalizador, vou tomar a supervisão da Claro. 3152, torre 19895. Região 52, com os autorizados que estão no 0, vento 090 graus, 59. Two 713, descend 2006, and H1018, cleared final LS approach, report stabilization localizer. 2000 clear, ILS, so calling. Solo 52, solo 21, libere direita, solo 211. Sem problema. Salvador, passarei 2228, com repetitivo para Vitória da Conquista. Passarei 2228. Formação curso Bravo, pronto, cópia. Prezado, Salvador para Serra, Bravo, Quebec, Vitor, Vitória da Conquista, via rota do plano, nível de voo 180, saída Arbor, transição Elefa, após DCT o Piló, direto Vitória da Conquista. Pista em 110, após decolagem, primeira curva direita, aciona 5072. Controle 119.35. Aqui, então, muito zero, autorizado com formato de planta, fala da 1-0, direita, árvore, elétrica, o filó, após o CT Conquista. Transforme 5072-1935, contra a saída de passageiro 2228. Guarda, após ponto, passageiro 2228. Tá 3152, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. informação Bravo. Bono 868, autorizado, Serra Bravo Alfa Romeo, via rota do plano, nível de voo 230, saída Pouca, Jamo, pós DCT Aracaju. Pista 110, pós decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5073, controle 119.35. Autorizado Aracaju, 230, Pouca, Jamo, direto, 577. Correto, pós-pronto, boa noite, 68. Boa tarde, obrigado.